Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a sua equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quinta-feira, 25 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Dilma destaca conquistas sociais e economia do governo em discurso na ONU. Aécio comemora subida de 2,9 pontos em pesquisa de intenção de votos. PT convoca militância para ir às ruas na reta final da campanha. Juiz homologa a primeira delação premiada da Operação Lava Jato. Consulta popular por reforma política tem mais de 7 milhões de votos. Presidente em exercício Lewandowski assina acordos internacionais. Serra Leoa acha 90 corpos e 200 doentes durante confinamento por ebola. Estados Unidos e aliados atacam primeira vez posições do Estado Islâmico na Síria. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria se afasta, mas as instabilidades continuam atuando sobre São Paulo. Chove várias vezes ao longo do dia, no estado, com até forte intensidade. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais, o tempo segue seco e firme. Chuva isolada no sul e oeste de Minas Gerais. Região Norte. Sol forte e tempo firme no Amapá e no norte do Pará. Áreas de instabilidade formam muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora no Acre, em Rondônia e no sudoeste do Amazonas. Tempo abafado e chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Nordeste. O sol aparece com força em todas as áreas. Os ventos úmidos que sopram do mar provocam aumento de nebulosidade e chuva isolada e passageira no litoral da Bahia e entre o litoral de Alagoas e o Piauí. Não chove nas demais áreas, apenas no Maranhão, de forma isolada. Região Sul. Instabilidades da frente fria ainda persistem sobre o sul. Há previsão de chuva forte a qualquer hora no Paraná e no norte e leste de Santa Catarina. No litoral sul do Rio Grande do Sul, chove ao anoitecer. Nas demais áreas, chove a partir da tarde. Região Centro-Oeste. Frente fria avança pelo país e favorece a formação de nuvens carregadas sobre o Centro-Oeste. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Sudoeste de Goiás. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o seu Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com beleza. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. As pessoas que tiveram seus títulos perdidos ou extraviados devem retirar a segunda via do documento até esta segunda-feira, em qualquer cartório eleitoral, das 12 às 18 horas. Ao ir no cartório, o eleitor deve estar munido de documento oficial com foto. A segunda via do título sai na mesma hora, pois o procedimento é rápido. Em caso de perda do título, é importante que se faça a segunda via do documento, pois nele constam a zona e a seção eleitoral e outras informações importantes. Dicas importantes do Jornal Brasil Notícias. No dia da votação, leve um documento com foto e os números de seus candidatos anotados. Antes de sair para votar, tenha a certeza de onde fica a sua seção eleitoral. Este ano, as seções eleitorais não receberão justificativas. Após revelar que os bancos eram coniventes com a situação das empresas de fachadas, o operador de câmbio Lucas Passe Júnior conseguiu, nesta quarta-feira, a homologação do acordo de delação premiada pelo juiz Sérgio Fernando Moro. No despacho, o juiz alega que o operador foi acusado de prática de crimes financeiros, de lavagem de dinheiro e de associação criminosa pela subordinação à suposta doleira Nelma Mitsui Penasso Kodama. Foi celebrado entre ele, devidamente assistido pelo defensor e o Ministério Público Federal, acordo de colaboração premiada, diz o trecho do documento. O acordo foi apresentado a este juízo em 23/9/2014 e homologado judicialmente na presente data, constou do despacho. O texto não traz nenhuma possibilidade de redução de pena com o acordo de colaboração. Acusou quatro bancos de serem coniventes com as fraudes comandadas pela doleira Nelma Kodama. Lucas Passe pode ser o quarto preso a passar informações para ajudar a formar o quebra-cabeça da Operação Lava Jato. O banco é conivente na movimentação financeira, Porque se a mesma empresa que não tem sede, que não tem radar, que não tem funcionários, movimenta no dia um valor de 300 mil reais por dia, que na verdade ela não teria condições de movimentar no mês, o banco também sabe o que está acontecendo, afirmou em um suposto acordo de delação premiada. Na lista de Lucas Passe constam Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander. Em dois episódios diferentes, relatados em 16 de setembro por Passe, que é ex-funcionário de banco, citou a participação do gerente do Banco do Brasil, Rinaldo Gonçalves de Carvalho. Ontem, o Banco do Brasil informou que demitiu o funcionário por justa causa. O Banco do Brasil afirma que cumpre integralmente a legislação em vigor e adota controles rigorosos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Repudiamos qualquer insinuação de conivência com os delitos investigados e informamos que o funcionário citado foi demitido do Banco do Brasil por justa causa, dizia a nota. O Banco do Brasil informou também que apurações internas sobre sua conduta foram repassadas às autoridades responsáveis pela investigação. Já os bancos Itaú, Bradesco e Santander alegaram por meio de notas que não comentam investigações em curso. Há 11 dias do primeiro turno das eleições, a presidente Dilma Rousseff fez discurso em tom eleitoral na Assembleia Geral na manhã desta quarta-feira, em Nova York, cuja abertura ficou a cargo do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Primeira a falar na tribuna, a candidata à reeleição exaltou os feitos de seu governo e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que geraram uma transformação que produziu uma economia moderna e uma sociedade mais igualitária. Nos últimos 12 anos, em particular, acrescentamos a essas conquistas a construção de uma sociedade inclusiva, baseada na igualdade de oportunidades, se referindo ao tempo que o PT está no poder. Dilma também destacou que, apesar da crise econômica mundial, deflagrada em 2008, resistimos às suas piores consequências: o desemprego, a redução de salários, a perda de direitos sociais e a paralisia do investimento. A presidente disse que o Brasil continuou com as políticas de distribuição de renda, estimulando o crescimento e o emprego, mantendo investimentos em infraestrutura em meio à recessão mundial. No segundo dia em que compareceu ao Palácio do Planalto como presidente da República em exercício, Ricardo Lewandowski assinou acordos internacionais e a aposentadoria de 4 magistrados. Na segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal assumiu a presidência da República no lugar de Dilma Rousseff, que retornou na noite de ontem ao Brasil, após participar da 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nos Estados Unidos. A sua agenda no Supremo tem sido mantida. Lewandowski esteve no Palácio do Planalto por pouco mais de uma hora. Ele promulgou um acordo que vai possibilitar a transferência de condenados para seus países de origem, no âmbito do Mercosul. O objetivo é fazer com que os detentos fiquem perto da família, facilitando sua ressocialização. Para que haja a transferência, no entanto, é necessário que a conduta seja considerada crime nos dois países e que haja consentimento do condenado. Outro acordo, com as mesmas condições, foi assinado com Angola. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, quando se propôs a fazer a delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, alertou que se o fizesse, não haveria eleição. Sem dúvida, uma declaração forte, que não impediria o pleito, evidentemente, mas, por conhecer o teor explosivo do que revelaria, Costa esperava que algo relevante, de tal magnitude que repercutiria no resultado ou no andamento das eleições, acontecesse. E somente ele pode estar surpreso, porque, conhecendo o país que estamos vivendo e no que foi transformado nos últimos anos, não tinha particularmente esta expectativa. Nada acontece.

y después se va en avión, que es lo más rápido. Este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Sí, y reapareció. Es exactamente lo que digo. Y ahora con más fuerza. Os assuntos internacionais do momento são discutidos aqui. Puerto Internacional, às terças, às 10 da noite, com locução espanhola no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Serra Leoa declarou nesta quarta-feira que cerca de 100 corpos e 200 pacientes foram encontrados e retirados de suas residências durante o confinamento de 3 dias para conter a epidemia do ebola que atinge a África Ocidental. Quase 6 milhões de pessoas em todo o país ficaram confinadas dentro de casa por 72 horas desde sexta-feira passada, quando 28 mil voluntários bateram de porta em porta, dando conselhos e identificando novos casos e mortes suspeitas que não foram registradas pelas autoridades. Mais de 92 corpos foram descobertos em todo o país durante o confinamento de 3 dias no país, declarou Karomó Kabá, vice-ministro para assuntos políticos, em entrevista coletiva na capital Freetown. Ele disse que 77 dos corpos foram recolhidos na área ocidental, uma divisão que inclui a cidade de 1,2 milhão de habitantes. Foram identificados mais de 200 casos suspeitos, dos quais, até o momento, 130 foram confirmados, acrescentou. A maior epidemia de ebola já registrada na história infectou até agora mais de 6 mil pessoas na África Ocidental e matou quase metade delas, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. A febre causada pelo vírus pode derrubar suas vítimas em poucos dias, provocando dor muscular, vômitos, diarreia e, em muitos casos, hemorragia interna e externa. Em Serra Leoa, o ebola já infectou 1.813 pessoas, matando 593. Os Estados Unidos realizaram nesta quarta-feira 5 novos ataques no Iraque e na Síria contra posições de militantes jihadistas, mas a conselheira de Segurança Nacional de Barack Obama, Susan Rice, não pôde confirmar se o chefe do grupo, Khorasan, foi abatido nesta ação. O comando americano encarregado do Oriente Médio e Ásia Central, CENTCOM, declarou que 2 ataques aéreos foram realizados nas últimas horas a oeste de Bagdá e outros 2 a sudeste da cidade de Erbil, e 1º foi registrado no noroeste da Síria. Vários veículos de combate pertencentes ao grupo Estado Islâmico, posições de seus combatentes e um esconderijo de armas foram destruídos nos ataques, enquanto os aviões americanos retornaram às suas bases sem danos. Os Estados Unidos lançaram seus primeiros ataques na Síria na madrugada de terça-feira e eles tiveram um impacto importante, destacou Rice. Claramente, isso é apenas o início, uma primeira onda, e estamos muito satisfeitos com nosso sucesso, disse a conselheira em uma entrevista concedida à rede NBC. Os bombardeios americanos na Síria tiveram como alvo a Organização Estado Islâmico e também outra célula menos conhecida de islamitas radicais, o grupo Khorasan, vinculado ao braço sírio da Al-Qaeda e que, segundo Washington, estava pronto para realizar atentados no Ocidente. Mas Rice não pôde confirmar se durante os ataques o líder deste grupo morreu. Não podemos confirmar a informação no momento. Vimos testemunhos nas redes sociais sobre este tema, mas vamos continuar observando para ver se este foi efetivamente o caso, explicou a conselheira do governo de Obama. Desde 8 de agosto, os Estados Unidos realizaram um total de 198 ataques aéreos no Iraque. Apoiados por seus aliados da coalizão contra o grupo Estado Islâmico, também fizeram 20 incursões na Síria. O governo americano incluiu 11 nomes e uma empresa à sua lista negra de indivíduos e instituições que facilitam o envio de combatentes para organizações terroristas, como o Estado Islâmico, Al-Qaeda e Frente al-Nusra. Segundo o Tesouro americano, essas sanções vão complicar as tentativas desses grupos de transferir fundos para a Síria e para outros lugares. O anúncio foi feito depois que o presidente Barack Obama pediu à comunidade internacional unidade contra os extremistas em um discurso na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira. Este foi o segundo dia de bombardeios na Síria. Agora as sanções americanas se estendem a mais 11 indivíduos, entre eles 3 indonésios, 2 jordanianos e 1 georgiano, e uma empresa indonésia, que teriam fornecido combatentes e recursos a organizações terroristas, explica o comunicado do Tesouro. Na prática, isso significa que os eventuais ativos existentes nos Estados Unidos, das pessoas e instituições afetadas, serão congelados e que as empresas americanas estão proibidas de negociar com qualquer nome dessa lista negra. Para o governo americano, essas medidas seguem a resolução adotada nesta quarta pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para conter o fluxo de jihadistas estrangeiros na Síria e no Iraque. Essas medidas reafirmam o compromisso dos Estados Unidos e dos nossos sócios de enfraquecer e eliminar o acesso dos terroristas aos circuitos de financiamento, afirmou o subsecretário do Tesouro para a luta antiterrorista, David Cohen, citado no comunicado. O jornalista Jesus Chuyo Torrealba, um ex-militante comunista, conhecido por suas reportagens televisivas sobre setores populares venezuelanos, assumiu nesta quarta-feira a liderança da coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática, MUDE, com a missão de chegar ao povo chavista descontente. Minha resposta é assim: vamos seguir adiante, vamos construir mais democracia, mais liberdades, disse Torrealba em coletiva de imprensa depois de aceitar a secretaria executiva da MUDE, que reúne mais de 20 partidos políticos de todas as tendências. Torrealba argumentou que, nesse momento, a MUDE busca construir um novo pacto entre a classe política e os setores populares, mas que não fará isso partindo da aura de um caudilho, em referência ao falecido ex-presidente Hugo Chávez, que tinha grande força nos contatos mais desfavorecidos da Venezuela. Com 56 anos e até pouco mais de um ano, apresentador do programa El Radar de los Barrios, no canal Globovisión, Torrealba substitui Ramón Guillermo Aveledo, que em julho deixou a direção da MUDE. Nas eleições parlamentares de dezembro de 2015, a oposição tomará a Assembleia Nacional para sair da crise, sentenciou Torrealba, ressaltando que uma de suas missões é chegar ao povo chavista descontente. Pode-se pensar que as direções partidárias não dão visibilidade às bases, e isso será corrigido, destacou. A Venezuela, governada desde abril de 2013 por Nicolás Maduro, herdeiro político de Chávez, sofre uma deterioração contínua de sua economia, apesar de contar com as maiores reservas de petróleo do mundo. Atualmente, o país apresenta uma inflação anual superior a 60%. Uma grande escassez de alimentos, remédios e produtos básicos e uma falta de dólares, com uma economia que importa quase metade do que consome.

era do traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó. O traficante está preso desde 2008 no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. E de acordo com a Polícia Federal, de lá, ele continuava a comandar o tráfico do Salgueiro. A Polícia Federal quer a transferência de Rabicó para um presídio federal, além do bloqueio e sequestro dos bens das contas do criminoso. Junto com os 3 milhões de reais em dinheiro, a Polícia Federal também apreendeu 500 mil reais no Salgueiro, 51 quilos de cocaína e armas. A operação prendeu 4 pessoas, incluindo o tesoureiro da quadrilha, o engenheiro florestal e funcionário de uma empresa que presta serviço para a Petrobras, Jorge Luiz Reis. O engenheiro foi preso em uma casa de luxo, onde morava com 4 fuzis. A Polícia Federal resgatou a chinesa Huin Jing Wang, de 23 anos, que era mantida como escrava em uma loja em Araçatuba, São Paulo. A ação ocorreu nesta quarta-feira. Segundo uma testemunha, a jovem foi enviada pelos pais para trabalhar no Brasil para pagar uma dívida que a família tinha com os donos do comércio, que também são chineses. A jovem morava no depósito do estabelecimento, em meio às mercadorias. Dormia apenas em um colchão com papelão. A comida também era precária. Os agentes encontraram restos de tomate, pedaços de frango estocados no chão. O ambiente era insalubre, sem ventilação e sujeito a altas temperaturas, segundo a Polícia Federal. A garota recebia R$ 1.000 por mês, mas a quantia ficava retida com os proprietários da loja. O passaporte da chinesa também estava com os supostos empregadores. A dupla foi presa em flagrante pelo crime de trabalho escravo. A chinesa foi levada para a delegacia para ser ouvida e deve seguir para um abrigo. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, comemorou nesta quarta-feira pesquisa que mostra o crescimento de 2,9 pontos percentuais do seu nome nas intenções de voto. A despeito da subida da presidente Dilma Rousseff do PT em outras sondagens, ele disse que o que importa é que a nossa é a única candidatura que está crescendo e acredito que nós vamos recuperar aquele voto que quer derrotar o PT. Aécio se referiu à pesquisa CNT-MDA divulgada ontem. Nela, Dilma teve queda de 38,1% para 36% em relação ao levantamento anterior de 8 de setembro. Marina Silva, do PSB, teve uma queda maior e perdeu 6 pontos percentuais, passando de 33,5% para 27,4%. Já Aécio saiu de 14,7% para 17,6%. Só nós temos as condições adequadas para colocar no lugar desse governo um governo experimentado, com gente altamente qualificada, com êxitos em várias gestões que foram empreendidas por nós em todo o Brasil. Ninguém governa sozinho. Governar é time, disse em crítica indireta ao discurso da nova política de Marina Silva. Aécio participou de evento em Uberaba na manhã desta quarta-feira. A nascente principal do Rio São Francisco, situada no Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, região centro-oeste do estado, secou pela primeira vez em decorrência daquela que já é considerada a pior estiagem da história no sudeste brasileiro. A situação confirmada ontem pelo chefe da unidade de conservação, Luiz Arthur Castanheira, coloca em alerta todas as comunidades ribeirinhas para a possibilidade de racionamento de água ao longo do chamado Rio da Integração Nacional, o maior curso d'água que nasce e deságua em território brasileiro, estendendo-se por 2.700 quilômetros em 5 estados: Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Sua bacia hidrográfica alcança 504 municípios, incluindo cidades de Goiás e o Distrito Federal. Terão de ser adotadas imediatamente medidas para se promover o uso racional da água na bacia do Velho Chico. Alerta o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda, lembrando que a situação crítica das nascentes também reflete no nível crítico dos reservatórios das usinas hidrelétricas, como Três Marias, que está com apenas 6% da capacidade. Miranda considera que o secamento de nascentes é a drástica redução no volume do rio, deve servir como advertência para que o governo revise as outorgas de água e o funcionamento das usinas hidrelétricas ao longo da bacia. É preciso que o poder público considere esta situação como um sinal de alerta para a necessidade de mudanças no modelo da matriz energética do Rio São Francisco e de mudanças no programa de concessão de outorgas, alertou. Segundo ele, o comitê vai procurar estabelecer acordo entre os entes da federação e esferas federal, estadual e municipal para maior controle da retirada de água do Velho Chico. Precisamos de um grande pacto em torno do uso das águas da bacia, abrangendo todos os poderes. Hoje, só se olha para as demandas, mas temos que observar o aspecto da sustentabilidade. O rio não tem água para todo mundo, afirmou Miranda. O chefe do Parque Nacional afirma que é a primeira vez na história que a nascente principal seca. Uma realidade que deixou todo mundo assustado e impressionou antigos funcionários do parque. Porém, ele acredita que a situação tende a se normalizar com o fim da estiagem. Dia após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, manter o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, barrado com base na lei da ficha limpa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, criticou a composição das cortes eleitorais no Brasil. Talvez a gente esteja no momento até de discutir a própria composição da justiça eleitoral, afirmou ele, na tarde desta quarta-feira. Muitas dessas debilidades tem a ver com a forma de composição da justiça eleitoral, do envolvimento com questões de interesse e, talvez, da falta de preparo para enfrentar a pressão. Mendes, Dias Toffoli e João Otávio Noronha foram os três votos vencidos ontem que queriam manter Maluf na disputa eleitoral. Para eles, a decisão que condenou o ex-prefeito de São Paulo por improbidade administrativa é clara em afirmar que a infração não foi intencional ou culposa no jargão jurídico. A lei da ficha limpa exige condenação por improbidade internacional ou dolosa, ou intencional ou dolosa, para considerar um político ficha suja. Os três ministros têm como origem a magistratura. A relatora Luciana Lócio, Admar Gonzaga, ministros de origem da advocacia, além de Luiz Fux e Maria Tereza de Assis, também vindos da magistratura, votaram diferente. Termina aqui o Seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã, Brasil. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.